morte pela vida, deixei as trevas pela luz, deixei a guerra pela paz, deixei o santo morto por Jesus, deixei a mentira pela verdade, deixei o amargo pelo mel, deixei a pobreza pela riqueza, deixei o inferno pelo céu, deixei a derrota pela vitória, nesse negócio eu me saí muito bem, deixei o grito de gol pela glória, o juazeiro deixei por Jerusalém, o juazeiro deixei por Jerusalém, o juazeiro deixei por Jerusalém. Deixei a senhora pelo senhor, deixei a reza pela oração, deixei o catecismo pela bíblia, deixei a hóstia pelo vinho e pelo pão, deixei a missa pelo culto, deixei a vela pela verdadeira luz, a Maria deixei pelo Pai Nosso e o purgatório pelo sangue de Jesus. Deixei a derrota pela vitória, desse negócio eu me saí muito bem, deixei o grito de gol pela glória, o juazeiro deixei por Jerusalém, o juazeiro deixei por Jerusalém, o juazeiro deixei por Jerusalém. Deixei a senhora pelo senhor, deixei a reza pela oração, deixei o catecismo pela bíblia, deixei a hóstia pelo vinho e pelo pão, deixei a missa pelo culto, deixei a vela pela verdadeira luz, a Maria deixei pelo Pai Nosso e o purgatório pelo sangue de Jesus. Deixei a derrota pela vitória, desse negócio eu me saí muito bem, deixei o grito de gol pela glória, o juazeiro deixei por Jerusalém, o juazeiro deixei por Jerusalém, o juazeiro deixei por Jerusalém, o juazeiro deixei por Jerusalém, o juazeiro deixei por Jerusalém. O juazeiro,